espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia, queridos amigos. Estamos mais uma vez neste domingo maravilhoso, pelo menos aqui em Prescava está um clima o qual eu gosto muito. Não é nem quente, nem frio, é aquela temperatura amena, agradável, que dá uma disposição danada para a gente fazer de tudo. E estar aqui na rádio é uma destas disposições. Com muita alegria estamos começando mais uma vez o nosso programa Visão Espírita. Programa este patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e inserido dentro do projeto União Rádio Web, o qual vocês todos estão nos ouvindo através do aplicativo União Rádio Web. E gostaria muito de solicitar a todos que compartilhassem o link, convidassem amigos para ouvir. Essa rede ela só aumenta nesse boca a boca. Então, se você puder, se faz bem para você, se você gosta e você puder compartilhar com seus amigos, convidá-los a ouvir, ouvir junto com a família, é muito gostoso, né? Estamos aqui com o nosso Facebook, União Rádio Web, também ligado. Se você quiser deixar sua pergunta, seu questionamento, seu comentário, fique à vontade. Meu nome é Alain Diniz. Estamos hoje no dia 18 de agosto de 2019, são 9 horas e 33 minutos e estamos hoje no estúdio eu, o Wilson Garcia, que vai nos ajudar aqui nos comentários, e o André, que está na técnica de som, ali pronto para nos apoiar também nesse setor. Nada a gente faz sozinho, nada, nem quando a gente está sozinho, a gente está de verdade sozinho, tem os espíritos juntos conosco, tem as mentes que passaram na nossa vida, tem as pessoas que vibram pelo nosso sucesso, nunca estamos sozinhos. Essa é uma das realidades que o Espiritismo nos mostra, interexistimos, vivemos tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Para começar a nossa reflexão de hoje, eu separei um texto do livro Caminho, Verdade e Vida. E esse texto chama A Videira. Começa com uma passagem de João, capítulo 15, versículo 1, nas palavras de Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E Emmanuel comenta: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. O útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele, encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. E mergulhados nesta atmosfera de reflexão em nosso governador espiritual, posso dizer bom dia ao meu amigo Wilson Garcia. Bom dia, Alain Diniz Souza. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês. Bom dia também aos nossos ouvintes, né? Lembrando sempre que estamos aqui é por conta de vocês, né? É por conta de vocês que nos acompanham generosamente, que nos auxiliam, que ajudam a manter esse projeto no ar, que nos oferecem essa oportunidade de trabalho. Bom dia também aqui ao nosso amigo André Sanson, lá entretido com seus botões, centenas de botões ali, para que o som chegue aí tão perfeito quanto possível, né? Até você que nos acompanha. Olha, é um texto maravilhoso, magnífico sempre, né? Como o Emmanuel nos traz. E é curioso porque nós estávamos conversando aqui um pouco antes do início do programa e muito do que nós falávamos, do que o Alain falou, reaparece aqui no texto novamente. Eu comentava com ele sobre as dificuldades, por exemplo, do atendimento clínico, né? Por exemplo, de um psicólogo ou de um psicanalista que já tem tanto conhecimento sobre tantos aspectos do ser, da conduta, né? Da formação psicológica do indivíduo, e ele se vê numa situação em que ele precisa, muitas vezes, de auxílio. E o Alain me colocou, Wilson, é difícil, mas a pessoa tem que ter humildade, né? E é o que o texto coloca exatamente aqui. Nós, enquanto humanidade, precisamos reconhecer a nossa condição, a nossa posição, para que realmente tenhamos condições de receber aquilo que podemos receber. E quando ele fala sobre a videira, aqui é claro que no texto ele coloca mais na figura de Jesus. Mas eu vou fazer uma leitura um pouco diferente dessa videira, que é uma visão que eu tenho sobre a humanidade. Quando a gente vai ver aquela passagem lá do trabalhador, do Senhor, que vai buscar trabalhadores para a vinha, é sempre para trabalhar na sua vinha, para cuidar das videiras. E a videira, ela tem um significado especial para nós espíritas. Veja que no Livro dos Espíritos, né, na primeira página, você tem uma ramazinha, né, com as folhinhas da videira que é desenhada. Para mim isso é muito profundo, porque quando a gente vai analisar a planta mesmo, a videira, ela é uma planta que, quando pequena, quando nova, ela precisa ser conduzida, ela precisa ser amarrada, ela precisa ser... isso é o nosso processo de educação. Então eu preciso ser conduzido para que eu possa crescer adequadamente, para que eu possa produzir adequadamente. E tem outros aspectos interessantes da videira. Os apreciadores de vinho sabem disso, né? Há algumas regiões em que as videiras são mais velhas, melhores são o produto da sua, do seu fruto, né? O vinho, o que é extraído dali, preparado, são vinhos caríssimos, né? Apreciadíssimos. Quanto mais velha ela fica, melhor ela fica. E outra coisa curiosa, Alain e amigos ouvintes, quanto mais pobre, muitas vezes, é o solo, melhor é a uva. Né? A videira tem que se aprofundar ainda mais em suas raízes para poder extrair os nutrientes que ela precisa. Também, novamente, ilustrando a nossa condição, né, de crescer, de produzir mais e melhor nas dificuldades. Então, a videira, ela tem uma, uma mensagem muito forte para trazer para nós. E somos nós, a humanidade. Enquanto o cuidador dessa videira maior é o nosso governador, é Jesus. Então, é preciso que nos permitamos ser cuidados, que nos compreendamos como seres que precisam de orientação, né, de condução, que tenhamos essa humildade para que possamos receber aquilo que está disponível para a gente o tempo todo. Ô Wilson, antes de continuar o comentário, até eu quero deixar um abraço aqui para o Luiz, que não está aqui presente, e para o Geraldo, que está nos ouvindo lá no Rio Grande do Sul. Estou aqui, ó, se você desligar o rádio aí, Geraldo, eu vou ver. Porque aqui no nosso painel de controle tem alguém aqui conectado no Rio Grande do Sul. Então, pressão, hein? Olha a pressão, hein? Você ouve aí. Mas você pode comentar também via Facebook, WhatsApp. Quer participar do comentário? Fique à vontade. Mas vamos lá. Nós, quando pensei em falar de Jesus, num dos livros nossos do estudo, que é o Estudo dos Espíritas do Evangelho, hoje nós vamos falar sobre a passagem de Jesus perante Pilatos, né, na nossa sequência, que hoje seria esse tema. Então, baseado nesse Jesus perante Pilatos, eu fui buscar alguns textos para nos ajudar na tentativa de refletirmos sobre Jesus. É muito difícil na nossa ainda involução, nosso nível evolutivo, que ainda é de expiação e provas, entender um espírito puro. Então, não é a intenção compreender Jesus, não. Não é essa a nossa intenção. Mas é agradecer a Jesus por dispor do seu tempo, da sua dedicação, para nos ajudar em nossa evolução. É um irmão mais velho, que é ele é a própria videira aqui na Terra. E existe um semeador, está aqui, conforme João fala no seu evangelho, né? O Pai é o lavrador. Então Deus cuida de Jesus. E Jesus, através de seus ramos, de suas raízes, de seus frutos, que somos nós, cuida de nós. Então ele é a seiva e nós somos toda essa plantação de uva, né? Onde Jesus é a seiva. Aí quando eu achei esse texto do Emmanuel, né, A Videira, eu falei, nossa, é um bom texto para a gente começar a reflexão. Ele gostava muito, né, e até porque eram os elementos que ele tinha na época, de utilizar de metáforas em cima das culturas da época, né, das plantações, a uva era uma delas, e das criações, né, do gado que ali tinha em volta da terra, daquela região, que era o elemento que as pessoas que ali conviviam com ele iriam compreender. Não adianta você usar de uma analogia para ensinar alguma coisa que a pessoa não entenda a âncora que você está fazendo. Então, o trabalho dele era usar os recursos que tinha, o recurso que ele tinha, né? Eu gosto sempre de uma frase assim, que eu faço o melhor que você tem com os recursos que você tem, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Então, ele fez o melhor que ele podia com aquele povo que tinha ali, com aquelas mentes e com aqueles recursos de exemplo que ele tinha. Quando ele coloca que ele é a videira, ele não está se colocando num local divino. Não, Deus é um só. Ele está se colocando como um trabalhador de Deus, como alguém que é cultivado por Deus. Então, ele bebe dessa fonte divina. E como ele já bebe nessa fonte divina há muito mais tempo do que nós, e com uma evolução incomparável, ele pode distribuir através das suas seivas os seus ensinamentos, passar para nós os seus cuidados, a sua orientação, para que a gente desenvolva o nosso conhecimento, a evolução do nosso espírito, para um dia chegarmos no nível dele. Sabe-se lá quando, talvez milhões, bilhões de anos, não sei explicar isso. Mas ele está dispondo do seu tempo, da sua vida, para nos ensinar. Ao mesmo tempo, logicamente, ele como professor vai assimilando outros conceitos e tudo mais, que é a grande troca que a gente faz na vida, né, Wilson? Bom, esse texto é um texto inicial, mas eu trouxe um outro texto de apoio para o nosso comentário do livro Fonte Viva, que é da mesma coleção, né, do Caminho Verdade e Vida, e eu pego na sua introdução, com Jesus e por Jesus, para somar ao que nós estamos aqui falando. Então, Emmanuel comenta, e vamos lá ver quando, né? Em 11 de fevereiro de 1956, por sinal, dia do aniversário do Luiz Guimarães, 11 de fevereiro, aqui Luiz, de 1956, e ele escreve assim, na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que, de tais comunicações, se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, se generalizaram e se tornaram patentes a todos. No item 8 das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens. E com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava e, por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados, aos milhões em todos os graus de inteligência, enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada de demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida, e sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Alan, eu me surpreendo muito com algumas afirmações que, enfim, a gente não concorda plenamente. Já ouvi algumas vezes de alguns dirigentes diferentes orientações àqueles que desejam começar a fazer palestras, a falar em público. Orientações seguintes: olha, comece com um tema evangélico, porque aí é mais fácil. Você pega lá uma passagem evangélica e você comenta. Eu realmente não concordo com isso. Baseado no que a gente acabou de ouvir, a gente ressalta a importância, a substância do Evangelho dentro da doutrina espírita. Portanto, conhecer o Evangelho é um trabalho dos mais importantes e dos mais significativos no sentido de realmente dar significância a tudo aquilo. Então, se nós já temos as comunicações dos Espíritos, como o texto nos diz, desde sempre, né, basta nos lembrar que os Dez Mandamentos é um livro psicografado, ou escrito, ou por escrita direta, ou como for, é um livro psicografado. Então, desde sempre já há esse contato com os Espíritos. O que mudou com a vinda de Jesus? Mudou que o Evangelho é um manual de conduta para que nós possamos atravessar esse momento de transição, de progresso que nós precisamos, baseado na natureza da própria Terra, na natureza das dificuldades da vida que a gente tem que enfrentar, né, da dificuldade de relacionamento em sociedade, numa sociedade que é tão discrepante, em que as pessoas são tão diferentes umas das outras. Jesus nada mais fez, parece que eu estou diminuindo, né? Mas de trazer um aspecto amoroso para tudo aquilo, sentimental mesmo, né? E menos técnico. Na verdade, ele vem falar somente de amor. É aquilo que diz que João falava no final da vida, quando as pessoas lhe perguntavam sobre Jesus, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Diziam que ele até era repetitivo no final, né, da sua vida, de tanto que ele repetia sabedoria. Isso. É sabedoria, que na verdade, isso resume toda a lei e os profetas, como Jesus mesmo diz, né? E o Evangelho é isso, é aprender a se conhecer, a se amar, né? Amar o próximo como a si mesmo, a se amar de verdade, se aceitar, se reconhecer dentro deste processo. E o Espiritismo vem e nos mostra como se dá o processo, né? O que estamos fazendo aqui, aquelas perguntas filosóficas, que o Alan sabe responder muito melhor do que eu, né? O que sou, de onde venho, né? Essa busca incansável que nós temos pelo bem e pelo belo. Então, enquanto a filosofia muitas vezes vai buscar o bem e o belo, o Evangelho vai fazer a gente viver o bem e o belo hoje mesmo, porque é possível viver o bem e o belo hoje, baseado naquilo que nós somos, como o próprio Alan já disse, naqueles recursos que nós já dispomos. Então, o Evangelho nada mais é do que um manual que nos diz que podemos ser felizes hoje, que dá para ser feliz agora mesmo e não daqui a 4 milhões de anos, quando seremos espíritos perfeitos. Porque também essa é uma maneira de aceitar o sofrimento sem uma resignação, né? Uma resignação, no caso, sem dar um novo significado ao sofrimento. Mas eu acho que é por aí, é dessa maneira que eu vejo a importância do Evangelho dentro do contexto do que a gente estuda. Eu estava juntando esses textos, na realidade, não montando, né? Porque a gente aqui não está montando é nada, isso aí está pegando tudo pronto, né? Mas quando eu estava refletindo sobre os textos de hoje, eu imaginei o seguinte: se Jesus é a videira, que é o tronco que nos dá a seiva, conforme lemos no primeiro texto, e Emmanuel nos comenta nesse segundo texto um pouco mais. Ele nos fala que ele, na realidade, no seu evangelho, nos deixa um manual de conduta amorosa. E o Espiritismo, quando estuda as relações do mundo encarnado com o mundo desencarnado, não está inventando nada. Ele está fazendo mais do que já é feito no mundo a todo tempo, porque a todo tempo, desde a formação do planeta, a espiritualidade tem conduzido e ajudado os espíritos naquele nível que precisa naquele momento. Nesse momento do nascimento de Jesus no mundo, né, da encarnação dele entre nós, ele falou, bom, agora tá na hora da lição principal, que é o sentimento por excelência, que é o sentimento do amor. Ele trouxe a lição, como um professor leva a lição na escola. Ele registrou, através da inspiração, num evangelho. Da mesma forma que nós temos o livro da escola para reler. Mas só apreende aquele assunto do professor que fala, do livro que está escrito, aquele aluno que se dedica às lições. Então nós somos estes alunos que precisamos nos dedicar a exercícios para aprendermos a amar. O amor não é algo que eu desejo a partir de amanhã cedo amar e tudo na minha vida vai ser feito através de amor. Não, eu preciso praticar amor. Eu preciso exercitar o amor. Eu preciso deixá-lo automático em minhas ações. Mas eu não tenho como fazer isso se eu não exercitar. E quanto mais eu exercito o amor, mais difícil vão ficando os exercícios, porque eu me deparo com situações que eu ainda não tinha deparado e sinto dificuldades que ainda não tinha sentido. Equações de segundo grau. De segundo grau. Não, isso para não chegar em outros níveis, né? Existem aí fatoriais, existem muitas reflexões aí em equações para desenvolvermos, nos desembaraçarmos delas, que só vão acontecendo se eu conseguir dar os primeiros passos, né? Então, às vezes a gente observa, eu não vou nem falar de Jesus, que está muito longe da gente, mas a gente observa um Chico Xavier, por exemplo, na sua conduta diária, nos exemplos que nós temos, as histórias aí aos milhões, o seu comportamento, e com tudo aquilo lá, raramente você vê uma atitude fora do evangelho, fora do amor, né? Um espírito que ainda não é puro. Imagina o que é Jesus. Então, assim, a gente realmente não tem como abranger, entender, compreender o que é um espírito puro. Mas nós temos como como aceitar que ele é o nosso irmão mais velho, o nosso professor, que vai dar a sua seiva para que a gente cresça como planta, né, Wilson? E o que é fantástico, a gente não precisa entender, não, nem dá para entender completamente Jesus, mas quando Allan Kardec, e depois na Revista Espírita, ele vai explicar a classificação mais detalhada dos espíritos, eu acho que é Lacordaire, se eu não estou enganado, o espírito, que vai falar que os espíritos puros são infalíveis. Então, para a gente basta, eu acho que essa definição de infalível, se a gente atribui infalível a Jesus, você pensa que tudo aquilo que você está vivendo, né, que o mundo é, aquilo que os nossos olhos identificam como sendo degradação, como sendo mal, não pode vir de um espírito infalível, né? Senão ele estaria falhando. Ah, mas nós é que estamos falhando. Não, porque se nós somos o projeto de Jesus e estamos falhando, então ele está falhando. Então, essa visão de infalível é interessante. Por quê? O projeto de Jesus está dando certo. Está exatamente onde tem que estar, da maneira como tem que estar. Está planejado. Em 2019, a humanidade estaria atravessando o que está atravessando hoje. E ponto. Agora nós temos que atravessar este meio, essas águas turbulentas, esse mar encapelado, de uma maneira que não percamos a nossa própria paz. E é isso que o Evangelho nos oferece. Uma maneira de atravessar as dificuldades, ainda assim em paz. Isso é fantástico. E quando você usa o evangelho na sua reflexão diária, mas como que você vai usar? Lendo, estudando, né? Eu fiquei aí nos últimos meses fazendo uma brincadeira onde eu ia fazer palestra, que eu perguntava, quem tem o evangelho? Todo mundo tinha. Agora, quem leu o evangelho inteiro? Aí já 10% levantava a mão. Aí eu perguntava em seguida, desses que leram o evangelho, para quem eu posso fazer uma pergunta? Aí todas as mãos abaixadas. Ou seja, é uma insegurança no conhecimento evangélico, e se você não conhece, como você vai aplicar na sua transformação? E é interessante, falando do estudo evangélico e da importância no meio espírita, você trouxe aqui Caminho, Verdade e Vida, que é mais Pão Nosso, tem Vinha de Luz, todos esses livros. Aliás, agora no Evangelho no Lar, em casa, a gente está usando, fizemos inteiro, Emmanuel comenta o Evangelho de Marcos, Mateus. Terminamos esse, agora estamos, Emmanuel comenta o Evangelho de Mateus. O que é interessante, é uma compilação de todos os comentários que Emmanuel faz sobre o Evangelho daquele evangelista, por ordem cronológica, quer dizer, por ordem que aparece nos próprios evangelhos. Isso é interessantíssimo, porque... E assim, ele pega um trecho, né? A gente sabe, Emmanuel, pega um trecho, acho que uma sentença do evangelho e discorre 3-4 páginas sobre aquilo. E é fantástico você estar lembrando disso, Wilson. Isso é algo que quando eu comecei a estudar o evangelho, não tinha. Então, quando eu ia estudar uma passagem e eu... assim, queria uma nova reflexão, eu tinha que caçar. Tinha que ficar procurando aqui. Nós, o Luiz, né, Guimarães, com o seu Vade Mecum Espírita, quebrou bastante o galho, ele já nos deu uma direção melhor para aquilo. Agora, o que a FEB fez publicando os comentários de Emmanuel em sequência de versículo e capítulo, e Marcos, Mateus, Lucas e João, né? E fora que tem Atos dos Apóstolos, tudo em sequência de comentários de Emmanuel, isso facilita muito o evangelho no lar. Você pega uma passagem do evangelho, lê um comentário de Emmanuel na sequência. Você pode ainda, não tem esse trabalho feito para, por exemplo, Pedro de Camargo, não tem esse trabalho feito de Caio Barchutel, mas são outros grandes exegetas, estudantes dessas passagens, que também têm seus comentários. E fora Terezinha de Oliveira, que hoje também nós estudamos, que nós estamos no livro 6, que é Estudos Espíritas do Evangelho. Então, assim, a gente tem muita fonte hoje para fazer um estudo junto com essa gente. É como se ele estivesse sentado na mesa com você. Então, você senta com Emmanuel, você senta com Caio Barchutel, com Eurípides Barçanufo, com Terezinha de Oliveira, na mesma mesa, para discutir aquele assunto, porque eles deixaram registrado. É dessa maneira que a gente aproveita a literatura espírita. Você lembrou muito bem dessa coleção. Bom, para a gente contar com o apoio espiritual aqui no nosso programa, são 10 horas, nós vamos pedir para o André colocar nossa prece inicial, que vai passando a hora e esse amigo que vos fala esquece da prece. Viu? Mas não, o coração está em prece, fiquem tranquilos. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, meus queridos, depois dessa prece na voz da Terezinha de Oliveira, nos sentimos em conexão maior com o plano espiritual e fazemos sequencialmente estudos das obras básicas de Kardec Estamos no livro Céu e Inferno, em sua segunda parte, hoje começando o capítulo 3, com o título Espíritos em Condições Medianas. Porque é interessante o que Kardec faz no Céu e Inferno. Na segunda parte, ele vai comentar, ele vai trazer conversas com espíritos que ele selecionou. E ele começou, nós acabamos na semana passada os espíritos bons, né? Ele começa com os espíritos bons e agora ele vai num decrescente. Eu acho sempre, quando eu estudei a primeira vez o Céu e o Inferno, eu fiquei me perguntando, né? Por que ele não colocou num crescente, né? É maneira de pensar que eu não consigo entender. Mas, no mínimo, é curioso para mim, né? Por que ele não colocar numa maneira crescente, como se as coisas estivessem melhorando, né? Ele começa com o decrescente. Então, ele vai... Nós falamos de espíritos felizes, agora nós vamos falar em espíritos em condições medianas, depois vem espíritos sofredores, depois vem suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Por que... Um dia eu queria conversar com Kardec, por que que ele escreveu em ordem decrescente e não crescente? Mas aí cabe uma reflexão de cada um. Se você que estiver nos ouvindo aí tiver alguma ideia do porquê ele fez isso, por favor, nos convide a essa reflexão. Eu só anotei uma frase aqui bem do comecinho do capítulo 1 da primeira parte, item 13, para puxar essa nossa reflexão de Kardec. Ele fala assim, ó: se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Então, veja a reflexão de Kardec, né? Pábulo é aquilo que mantém, que sustenta, né? Só para a gente entender essa situação. Quando ele fala que se nós, né, conseguirmos apresentar, né, o pábulo, aquilo que nos mantém espiritual, de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Então, é a vivência espiritual nossa no dia a dia que ajuda o outro a crer. Então é muito sério o nosso comportamento diário. Mas vamos lá. Nessa questão eu não vou ler ela inteira, né? É uma conversa de duas páginas aqui de Kardec com um espírito chamado Joseph Bré. Ele foi falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862, ou seja, 22 anos após o seu desencarne. E ela pergunta assim: caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Bom, antes de continuar a resposta, até eu gostaria de fazer um pequeno apontamento. Vocês já pensaram o dia que nós poderemos comunicar com os desencarnados tal qual nos comunicamos com os encarnados? Já pensou o dia que eu puder lá na mesa de casa chamar meu avô, que já desencarnou, o meu tio, que já desencarnou, né? Ou num aparelho de televisão tem um canal espiritual, né? Lá nos nossos pacotes, falar: você assina, você tem um pacote espiritual? Tenho. E você faz a busca pelo nome do avô que já foi, e se ele puder, ele aparece ali, se materializa naquela tela. Eu não estou falando tanta abobrinha assim. Um dia, talvez, não sei falar quanto tempo vai levar para isso, se eu não sou um bruxo para saber, mas esse eu acredito ser um caminho. E ela está lá evocando o avô, ela devia ser médium, né? E ela evoca o avô. E o avô fala assim: tudo o que quiseres, querida filha, eu expio a minha descrença, porém grande a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Só que já dá uma palestra, não dá isso? Só isso, né? Exatamente, fala da nossa realidade, a realidade de todos nós, na verdade. Um dia que tem 24 horas, né, que nós poderíamos organizar melhor. Eu estava ouvindo hoje uma reportagem sobre a importância do sono e sobre a perversidade do capitalismo e do neoliberalismo no tocante a tomar posse até mesmo do nosso tempo de sono. Só existem campanhas, já há alguns anos, campanhas de bebidas energéticas que têm como objetivo dar asas, isto é, você dorme menos, você tem que ficar mais tempo acordado. Eu tomei conhecimento que existem projetos, Alan, de posicionamento de gigantescos espelhos, né, na órbita de determinadas regiões, de forma a estender o horário de luz, a refletir o sol mais tempo sobre determinadas regiões, para que as pessoas trabalhem mais, produzam mais. É mais ou menos o que se faz com a galinha para botar ovo. Você deixa dia e noite a luz acesa para que ela continue comendo e colocando ovos. Então, isso são projetos existentes, não é teoria da conspiração, não. Isso existe, né, de fato, para que a gente possa produzir mais, para que a gente possa consumir mais e manter um sistema que vive do nosso consumo e da nossa produção, né? E que afasta cada vez mais os mais ricos daqueles que vivem grandes necessidades. E com isso a gente percebe como a gente está gerenciando esse tempo que nós temos. Seriam 8 horas para dormir, de fato. Seriam mais 8 horas para a gente trabalhar, né, naquela área que a gente escolheu para contribuir com o mundo e com a nossa manutenção das nossas necessidades, e as 8 horas seguintes para a gente ficar com a nossa família, para a gente estudar, né, para a gente crescer, para a gente aproximar as relações afetivas com aqueles a quem admiramos e gostamos. E será que a gente faz isso verdadeiramente? Como é a vida hoje? Talvez nas cidades menores a gente nem perceba tanto. Mas você vai nas grandes metrópoles e você percebe como é a vida das pessoas ali no dia a dia. Né? Aí o que acontece? Vem o desencarne. Né? E essa pessoa sofre lá. Veja, que a gente não está falando de uma pessoa má, né, perversa. É simplesmente o sofrimento dele oriundo de perceber que poderia ter feito tanta coisa, que poderia ter vivido tão melhor do que viveu com os recursos que ele tinha. Ele olha para aquele... Porque quando a gente está vivendo muito próximo de um problema, aquilo parece ser gigantesco, parece ser muito grande. Mas quando você desencarna, você vê como se você visse a si próprio num programa de televisão, como você bem colocou ali. Aí você vê você interpretando aquele ser diante daquelas situações em que você viveu. Você fala, nossa, mas quanta bobagem que eu fiz e que eu pensei, não precisava ter feito aquilo. E é claro que isso gera sofrimento, né, Alan? Não, você imagina só, né, o que deve ser chegar no plano espiritual e tomar consciência que você consumiu o seu tempo. Eu lembro, sempre, eu pretendo escrever um livro sobre isso, a hora que eu tiver tempo, porque também a gente acaba fazendo 1000 projetos, que a gente... Eu acho que também a gente tem que tomar cuidado, né, para não se envolver demais com muita coisa e também se distrair de outra forma. Mas é um texto que eu acho que eu tive uma percepção, assim, pelo menos no seu título, que é o Distraídos Vamos Vivendo. Eu não sei, é uma coisa bem óbvia até, mas pouco percebida, como o Wilson acabou de explicar. A gente vai tocando o dia e dali a pouco passa o fim de semana, e dali a pouco passa o mês, e dali a pouco passa o ano, e a hora que a gente olha para trás, nossa, eu já estou com 50, com 70 e desencarna. Quando você chega no plano espiritual, você chegou bem, você não se comprometeu gravemente, você não fez gerou grandes problemas. Não desviou milhões de reais, você não fez, você não se comprometeu assim de forma negativa. Foi um cara normal. Só que lá você vai se deparar com a percepção do tempo que você perdeu. E hoje em dia, o convite à distração está cada vez maior, né? Você tem aí o aparelho de televisão que, com os Netflix da vida, antes você tinha que ver um filme, você tinha que ir à locadora. Hoje não. Você aperta dois botãozinhos e tá vendo o filme na hora que você quer. Sabe, só para uma curiosidade sobre isso, eu li alguma coisa recentemente que a Netflix é curioso. Que a pessoa passa em média uma hora escolhendo um filme e não assiste o filme até o final. A pessoa fica mais... Como tem muitas opções, veja, a distração. Ele fica mais tempo para escolher, navegando lá, olhando, vendo o trailer, assistindo o filme. Quando ele começa a assistir, ele assiste 10 minutos e para. Porque ele acha que tem outro que ele poderia assistir melhor. Quer dizer, não tem nenhum aprofundamento de não, assistir. E posso falar até mais, que eu, pensando a nível de investimento na minha profissão, que eu penso, quando a pessoa não se compromete muito, ela também se compromete pouco em examinar. Então, quando a gente locava lá na locadora o filme, nós tínhamos que deslocar a pé ou de carro... Tínhamos que escolher lá, saímos de lá e pagávamos. A angústia da escolha, né? Você tem que escolher. Isso, mas pagávamos. Aí a gente pagava, ia chegar em casa, você ia ver o filme. Você pagou. Porque você pagou. Agora, hoje, como é muito barato perto do que era uma Netflix, você se dá o luxo de começar e parar 20 filmes. E não que tem coisas muito interessantes para você ver. Né? Tem coisas muito oportunas, depende da sua área de estudo, de pesquisa, mas a gente tem que tomar cuidado de não entrar nessa ciranda distrativa, assim, nem existe a palavra, inventei agora. Muito boa, Alex. Não sei se existe, mas enfim. Olha a segunda pergunta da menina. Ela fala assim, como assim? Pois não vivestes sempre honestamente? Quer dizer, olha só, na visão da família... Ele foi uma pessoa honesta, uma pessoa, né, decente. E ele responde assim, sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Olha essa frase como é importante para a nossa reflexão. É um abismo. É um abismo. E ele continua, e uma vez que desejas... instruir-te, quer dizer, ela estava ali buscando o conhecimento, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. Visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Olha aqui, que texto interessante. Podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio da virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia, do emprego do seu tempo, ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo. Eu vou ler a resposta dele inteira. Assim, o homem honesto, perante Deus, deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sobre flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendendo-o, muito sofri, e assim é que hoje espero, mais consolado, a misericórdia desse Deus de bondade, que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas. Que resposta, não é isso? Que é impressionante, é um espírito mediano. Mediano? Mediano. Olha essa resposta. É que mediano onde? Que média que é essa? Que nós média somos elevada? Tão, nós somos bem rasos. Exatamente. Mas assim, no próprio a obra O Céu e o Inferno, quando ele trata das penas futuras, né, no Código Penal da Vida Futura, ele coloca que o homem sofre por toda a imperfeição que carrega em si. E tendo o homem condições de fazer o bem e não fazendo, é uma imperfeição. Portanto, sofre o homem não só pelo mal que ele causa, mas também pelo bem que ele deixa de realizar. Isso é muito interessante a gente perceber, porque viver uma vida, como ele mesmo citou, honesta diante dos homens, é viver uma vida em que você não prejudica ninguém. E eu tenho ouvido isso algumas vezes no decorrer da minha vida, né? Às vezes em conversa com amigos que assim, não têm uma inclinação espiritualista, não estou nem dizendo religiosa, espiritualista mesmo, né? Isso não segue nenhuma religião. Às vezes são lá nominalmente aquela coisa que dizem, que eu acho que não deveria existir essa palavra, né? Que é o católico não praticante. Ah, eu sou católico não praticante. Então, como não é alguém nada. É católico não praticante? Então não é nada, não né? Não é nada, porque a religião é prática, né? O que é uma coisa que se você não a pratica, né? Por exemplo, eu sou jogador de futebol não praticante. Não praticante. Então você não como é. Que é isso? Não, é que a pessoa acha que porque adquiriu os sacramentos da igreja, ele se julga. É uma visão. E aí, já ouvi as pessoas comentando, falando, ah, eu vivo a minha vida, eu faço meu trabalho, eu cuido dos meus filhos, eu sustento a minha casa, eu não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém, e pronto. E aí a vida dele está definida, segundo esse entendimento dele, talvez esse entendimento de grande parte da população, né, dessa honra, né, diante das pessoas. Olha lá, está lá um homem honrado, não prejudica ninguém, honra a sua palavra. Né? Sim, mas isso é nada além da obrigação. O que nos remete é aquela parábola dos três talentos, né? O rapaz recebe um talento só, que é o que recebe menos. Aliás, um talento, eu pesquisei um tempo atrás, e é um valor enorme. É mais ou menos, em dinheiro, a gente vai mais ou menos 140, 150 mil anos de trabalho. Verdade. É muita coisa. É tudo isso. É, de ser dividindo, porque é em quantidade de ouro, um talento. Ah, tá. Não um metro cúbico de ouro, é um negócio gigante. Mas é muito ouro. E se você dividir isso por um denário na época era mais ou menos o... A décima parte, não? Não, era mais ou menos o custo de um dia de trabalho. A pessoa trabalhava um dia na vinha, recebia um denário, mais ou menos. Então, se você pegar isso em talento, um talento dá mais ou menos 150 mil anos. Nossa! Olha que interessante, é mais ou menos parecido com o tempo isso. Que a gente vive na Terra como ser humano. É. Olha, então é um número que tem uma certa relação. Passamos a ser humanos, começamos a receber. Né? Então, mas essa pessoa recebe, então, O que Jesus quer dizer com isso? Nós temos um grande tesouro que recebemos aqui. Recebemos um grande tesouro, inestimável tesouro, para reencarnar aqui a misericórdia de Deus, baseado no comprometimento que nós temos. Reencarnamos aqui em boas condições, com o cérebro claro, com a mente clara, para poder raciocinar, para poder aprender, para poder trabalhar. Né? Quantos de nós possuímos um corpo perfeito para o trabalho, adaptado ao trabalho necessário? E aí a gente pega esse talento que recebemos e enterra ele. Nós, de certa forma, a gente não está desperdiçando, como um homem honesto ali, né? O honrado ali. Você não está desperdiçando, você está trabalhando, você está fazendo, mas você enterrou aquilo lá. Você não fez com que aquilo produzisse mais, você não investiu aquilo no desenvolvimento das outras pessoas. Então, esse daí é tirado aquilo que ele tem na parábola, né? Então, esse daí vai sofrer, vai lhe faltar depois. É o mesmo caso desse senhor, desse espírito mediano. E ele se sente, né, nessa falta, né? Ele, quando toma consciência do plano espiritual, ele se sente. Ele falou assim, nossa, eu podia ter aproveitado melhor meu tempo. Nos olhos dos homens eu fui honesto, mas não foi nos olhos de Deus. E ele faz essa ressalva lembrando da... contando ali para a neta, né? Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sobre flores que destrói reputações e acabrunha o homem muitas vezes cobrindo de ridículo. Por exemplo, eu faço bem, tá bom. De que jeito você faz o bem? Com todo o seu esforço? Com toda a sua capacidade? Qual a intenção do bem que você faz? O que você espera de retorno desse bem que você faz? Você não espera retorno? Você faz por livre e espontânea vontade? Qual é a intenção das suas ações? Estou falando das nossas, eu não estou falando para quem está nos ouvindo, estou me incluindo nesse comentário, né? É para uma auto-reflexão, a gente refletir como estamos levando a vida? Onde nós queremos chegar com ela? Qual é o nosso objetivo? Né? Então, essas perguntas que ficam em nós e a gente realmente fica muito satisfeito de Kardec nos trazer uma história dessa. Mostra, né, uma condição, você vê, como a gente comentou aqui, é um homem mediano, um espírito lá que teve uma vida mediana, uma vida simples. Digo aqui simples, não estou falando nem financeiramente, mas em suas atitudes, mas com muito discernimento no plano espiritual. Agora imagina se você aproveita do seu tempo, né? Se você realmente utiliza do seu tempo. Nós temos que tomar cuidado de o cansaço do corpo físico não nos levar a distrações do espírito. Né, Wilson? Pois é, Alan, quando você fala sobre esse amor que a gente tem que desenvolver, inclusive eu vou estar no Batuíra na segunda-feira e eu vou falar sobre isso até mesmo. Foi até uma coincidência que você falou, o que eu me lembrei, que é o amor, esse amor de Deus, é o amor da alma. Quando Jesus responde que o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, ele fala sobre três dimensões do amor, são dimensões diferentes do amor. A dimensão emocional, que é a do coração, que é a do desejo, que é a da busca por Deus, que é a da busca da verdade, né? A busca do bem e do belo, que a filosofia tanto trata, é uma coisa emocional, de fato. Você tem o amor que se estende, que já é um amor racional. É o amor que você ama porque você percebe, porque você entende, porque você identifica no objeto ou no ser amado elementos que permitem que você o ame. Olha que interessante isso. Então você convive com uma pessoa, você gosta da convivência dela, é um amor racional, porque é um amor que você pensa. Existem razões para que você ame aquelas pessoas. É o amor dos irmãos, do grupo familiar, daquelas pessoas que você tem afinidade. Você sabe por que você as ama. Então ele é racional. E você tem o amor de Deus, que é o de toda a tua alma, que é o amor profundo, verdadeiro. Esse é o amor imerecido. Então esse é o amor que você não tem nenhum benefício de amar. Na verdade, é o amor natural. Você ama não porque ele mereceu o teu amor. Você ama porque é somente isso que você pode fazer, porque essa é a tua natureza. A gente vai lá em Kant, né, Immanuel Kant, que ele vai falar sobre a ética, e segundo Kant, a ética é você fazer uma coisa pelo outro, o bem pelo bem, né? Fazer por ele, simplesmente por ele, e não por você. Se você faz o bem para o outro para se sentir melhor, você está usando o outro como meio para que você fique melhor. Mesmo moralmente, eu vou fazer o bem para o outro para que eu seja melhor. Eu quero ser um ser mais puro, então eu vou fazer o bem para que eu seja elevado. Então, isso é usar o outro como meio, é usar a pobreza, a miséria do outro como meio para você se elevar. Então veja que nível de abnegação a gente chega para amar o outro não por merecimento, que é o amor que Deus tem por nós. Nós somos merecedores do amor de Deus? Talvez ele simplesmente nos ame porque é a natureza dele. Porque é incondicional, né? Ele nos ama sem condições. Agora, ainda volta a falar o que o Wilson falou, está coberto de razão, mas fala assim, ó, é melhor que ainda você comece a fazer o bem esperando algum retorno do que não fazer nada. Eu entendo, né? Que isso é uma fase. É uma, né? Fase. São fases. A gente tem que alcançar esta fase maior. Essa fase maior. A gente não pode olhar para lá, né? Só lá a gente está muito longe, né? Pois é, eu acho que é até interessante. Falando nisso, Alan, a ordem em que aparecem os relatos dos espíritos que você começou lá. Porque assim, nós sempre nos colocamos numa posição... Pelo menos a maioria de nós, talvez, falando sobre mim, talvez uma condição melhor do que aquela que nós realmente estamos. Talvez não reflita toda a realidade, onde nós achamos que estamos. Temos tantas histórias de espíritas que ao desencarnarem se vê numa situação... Frederico Figner, por exemplo, voltei um dos exemplos. Né? E aí, o que acontece? Kardec, então, vai colocando primeiro os espíritos em melhores condições. E talvez a gente vá se identificando com alguns deles. Ai, que legal, isso aqui eu faço. Ah, eu também penso assim, eu também vou... E aos poucos ele vai colocando os medianos, fala, mas talvez eu não esteja aproveitando tanto meu tempo, realmente. Você vai se identificando com aquilo e lá no final, talvez você até se identifique como um suicida involuntário, vai saber, né? De acordo com as nossas atitudes, será que eu não estou sendo um suicida involuntário? Talvez ele vai dirigindo a gente para esse entendimento. Olha, Wilson, eu gostei da sua visão aí sobre isso. Eu vou parar para pensar nisso. Pode ser que a gente se anime em ler os melhores, né? A gente começa a ler aquela segunda parte, você lê o bom, você fala, opa, deixa eu ver os outros, legal, né? Vai chegando. Pode ser. Mas também imagino que ao contrário também poderia ser verdade, né? Falar, pô, eu sou assim, mas eu sou um pouquinho melhor que isso, né? Não sei. Tem uma razão de ser aí que só um dia entrevistando Kardec que a gente vai saber, de né? Fato mesmo. Ô, Kardec, que história é aquela lá? Me explica isso aí. Você, né? Começou do final para o começo. Começou, que coisa é aquela, rapaz? Me dá essa aliás, dica. Aliás, ele começou do começo para o fim, né? Do começo para o fim? É isso que é... É por isso que eu fico com a... É invertido. O que normalmente... Por exemplo, quando a gente faz um texto, uma palestra, a gente procura deixar a pessoa com a melhor das lembranças, né? Agora aqui ele vai deixar, quando você acaba o seu inferno, com a pior das lembranças. Então, eu fico tentando entender só isso. Bom, 10 horas e 32 minutos. Hoje, como o Luiz não está aqui, a escolha da música está liberada. É, porque normalmente é ele que escolhe. Então, hoje, quem vai escolher sou eu e o seu André. E nós somos revolucionários por natureza. Então nós vamos sair da linha do meu amigo Luiz, que o dia que você estiver aqui, você brigue comigo para colocar o que você quer. E hoje nós vamos ouvir Renato Russo, Legião Urbana. E podemos escutar Monte Castelo. Vamos lá, meus queridos. Dos anjos sem amor, eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É o ter com quem nos mata lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Maluco. Muito bem, meus queridos amigos, Monte Castelo, uma lembrança de Renato Russo, Legião Urbana, baseado numa citação fantástica, né? Que é o que nós estamos aqui evocando, que é o sentimento de amor que Jesus trouxe ao nosso planeta. Bom, continuando o nosso estudo, nós vamos continuar as reflexões de Teresinha de Oliveira no sexto livro de sua coleção, com o título Estudos Espíritas do Evangelho. Estamos no capítulo 31, quase no finalzinho do livro. E aqui nós temos uma passagem, que é Jesus perante Pilatos. Essa passagem, ela está nos quatro evangelistas. Então nós vamos ter a passagem em Mateus, em Marcos, Lucas e João. Logo pela manhã da sexta-feira, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, escribas e todo o sinédrio. E, amarrando Jesus, o levaram na casa de Caifás para o pretório de Pilatos, palácio que era a residência oficial de um governador da província. Mas não entraram no pretório para não se contaminarem no contato com estrangeiros e poderem comer a Páscoa naquela noite. Então olha só quanta informação que tem aqui. Pilatos saiu para lhes falar. Que acusação trazeis contra esse homem? Porque veja bem, Olha que interessante, o Sinédrio, com todos os seus, as suas potestades ali, todas as suas lideranças, leva até Pilatos Jesus para julgamento. Então, olha, tem uma briga aí política muito séria envolvida, né? Porque eram os judeus pedindo que a autoridade romana punisse Jesus num crime judeu. Os judeus, eles não podiam condenar a morte. Não podiam condenar a morte. Então, eles têm que evocar que o romano faça isso. Então, vamos lá. Que acusação trazeis contra esse homem? Se ele não fosse malfeitor, não lhe o entregaríamos. Quer dizer, já estão falando, ele é um malfeitor. Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Quer dizer, como eles não podiam condená-lo à morte, eles queriam que Pilatos o condenasse à morte. A nós não nos é lícito matar ninguém, né? Não é da lei. Observação, a resposta demonstra que não queriam apenas um castigo para Jesus, mas sim a sua morte, para o que precisavam da autorização de Pilatos. Para obter a condenação de Jesus, não bastaria aos judeus acusá-lo de blasfêmia contra Jeová, pois isso nada significaria para os romanos, que tinham outra religião, com outros deuses. tiveram de acusar Jesus de traição para com o governo romano. Lucas diz que a acusação foi: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar o tributo a César e afirmando ser ele o Cristo e rei. Olha o que é uma manipulação das palavras, né? Pilatos entrou no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Aí Jesus responde: vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Quer dizer, da onde você tirou isso, né? E ele fala: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Quer dizer, eu não sou rei de judeus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então ele está dando um toque para Pilatos: você tem certeza que você vai fazer isso? Logo, tu és rei? Pergunta Pilatos. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, e a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quer dizer, ouça com os ouvidos de ouvir, não com os ouvidos aí preconceituosos, né? Qual, que é a verdade? Indagou Pilatos e voltou aos judeus. Eu não acho nele crime algum. Quer dizer, olha só, ele falou: esse cara não fez nada errado para comigo não, para os romanos não, né? Os judeus, porém, insistiram em acusar Jesus de muitas coisas. Não ouves quantas acusações te fazem? Perguntou Pilatos a Jesus. Jesus não respondeu nenhuma palavra, o que muito admirou o governador. A certo ponto, os judeus disseram: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Ao ouvir falar em Galiléia, Pilatos perguntou se o acusado era galileu. Ante a resposta afirmativa, sendo a Galiléia jurisdição de Herodes, outra, não dele, não de Pilatos, tetrarca da Galiléia, ou seja, o designado pelos romanos para governar aquela região, e por saber que Herodes estava ali em Jerusalém, Pilatos remeteu a ele o acusado. Com isso, talvez esperasse se livrar daquele caso desagradável. Bom, vamos parar por aqui, porque daí na semana que vem a gente vai falar sobre perante Herodes. Eu acho que a gente podia ler todos, quer ver? Eu acho que fecha o assunto, né, Wilson? A gente tem tempo aqui, ó. Perante Herodes, daí, olha só, Pilatos lava as mãos tentando sair dele aquela acusação que ele com certeza não estava vendo justiça ali para ele fazer aquilo. E ele manda para Herodes. É a ele que cabe o julgamento. É um problema judeu, segundo o entendimento dele. Né? Exatamente. Herodes representava os judeus. Exatamente. Né? E essa passagem perante Herodes só encontramos em Lucas. Herodes tinha ouvido falar a respeito de Jesus e há muito tempo queria vê-lo, esperando presenciar algum sinal. Por isso, quando o viu à sua frente, se alegrou muito e começou a interrogá-lo de muitos modos. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os adversários que o haviam acompanhado até ali é que continuavam a acusá-lo com grande veemência. Nada conseguindo de Jesus, Herodes, juntamente com os da sua guarda, começou a tratar Jesus com desprezo e, para escarnecer dele, fê-lo vestir um manto aparatoso, como de um rei, e o devolveu a Pilatos. Nesse dia, e por causa desse episódio, se reconciliaram Herodes e Pilatos, que antes viviam inimizados um com o outro. Por quê? A partir do momento que ele volta com aquele manto, ele está falando assim: ó, esse era o manto que usava quem iria ser rei. E aí sim, Pilatos viu uma blasfêmia contra o império, porque ele estava usando o manto de um rei, coisa que ele tinha falado que não era deste mundo. Aí volta novamente diante de Pilatos. Aí encontramos nos quatro evangelistas a passagem. Recebendo Jesus de volta, Pilatos reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, o soltarei. Quer dizer, eu não vou matá-lo por isso. Pilatos percebera que somente por inveja e para manterem seu poder sobre o povo é que os principais dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. E também sua mulher lhe mandaram um recado. Não te envolvas com esse justo. Veja só. Porque hoje em sonhos muito sofri por seu respeito. Procurou então desviar a corrente de ódio aos judeus. Então, como estavam na Páscoa e era costume, por ocasião de festa, soltar um dos presos. A pedido do povo, perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus? Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse Barrabás, um salteador implicado numa sediação que causaram um homicídio. Quer dizer, era um bandido de fato daí, né? E fizesse morrer Jesus. Ainda outra vez o governador perguntou: qual dos dois quereis que eu vos solte? Barrabás, respondeu a multidão. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Seja crucificado, clamavam cada vez mais. Então, para contentar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou os seus soldados açoitarem Jesus. É muito interessante, né? A gente olha para esse episódio e a gente vai identificar muitos acontecimentos da nossa sociedade moderna. Nós nos identificamos com isso daí. Jesus, ele se apresenta como uma solução pacífica e amorosa aos problemas do povo daquele tempo. Ele ensina a perdoar os inimigos. Ele ensina a dar a outra face quando alguém lhe bate, a caminhar 200 passos quando alguém lhe pede para caminhar 100, né? A dar a túnica também quando alguém lhe pede a capa, e assim por diante. Isto é uma solução para que o povo vivesse em paz, sem perturbação, para que atravessasse aquele momento em que eles precisavam coexistir com os romanos ali. Mas isso não era o que eles queriam. Essa paz seria uma conquista de longo prazo. Aliás, toda a opção pela paz, a solução que vem pelos processos de paz, são soluções que denotam muito tempo. Já as soluções violentas são imediatas, né? Você invade, você mata, arranca cabeças e resolve de uma hora para outra. E você tinha ali Barrabás, que representava essa solução. Né, que estava lá por sedição, por revolta, né, que tinha um grupo que integrava um grupo de criminosos que era violentamente contra aquele regime. Então o povo se identificou mais com aquele que o povo foi conduzido. Ele foi conduzido, e veja bem, a maioria foi conduzida por uma minoria que fez com que aquele povo compreendesse que a solução violenta seria uma solução mais eficaz para eles, né? E, portanto, eles optaram: vamos crucificar esse daqui, que é da paz, e a gente pega esse violento, porque esse daí vai formar um exército e vai derrubar os romanos, vai expulsar os romanos daqui. É mais ou menos o que a gente vê em nossa sociedade muitas vezes, que nós esperamos transformações do dia para a noite, né? Salvadores violentos que assumem determinados postos com o objetivo de transformar, mas na verdade acaba ocorrendo o oposto, não é isso, Alan? É, Wilson, você entrou numa seara muito atual, né, meu amigo? Realmente existe um conceito de Hannah Arendt, que é o mal banal. O mal banal é aquele mal que nós podemos empreender sem pensar. É um mal banal, é um mal que eu faço e muitas vezes achando que eu estou cumprindo um dever. Principalmente quando Freud tem um texto muito interessante que ele fala a cultura das massas. É um poder de manada, é um comportamento de manada. Nós somos conduzidos por um comportamento de manada a agir numa direção X ou Y. Estouro de boiada. Vou arrebentar tudo que tiver na frente. Justificado por um mal banal. E aí ainda eu encontro justificativas para isso. Lembrem que qual a diferença que tem se Cristo tivesse nascido hoje, né? Eu acho que hoje só teria uma diferença. Tudo isso estaria sendo televisionado. Só essa diferença. Teria uma cobertura, né? Inclusive com briga das emissoras para quem cobriria o evento. Mas eu acredito que o fim seria tal qual foi. Não seria muito diferente do que era. Nós não avançamos muito em 2000 anos. E veja que o mesmo tanto Herodes quanto Pilatos, eles tentaram dissuadir o povo àquele ato. Eles, como líderes que podiam fazer qualquer coisa, mandar prender, mandar soltar, tentaram falar: isso não nos diz respeito, isso é um problema religioso de vocês, judeus, se virem. Mas os líderes naquele momento, os judeus, os hebreus, incitaram o povo, e o povo manda soltar um bandido, reconhecido bandido, e matar Jesus. Sabe por quê? Eu fico imaginando assim, alguém que fala que eu tenho que amar mais, e para isso eu tenho que mudar meu comportamento, incomoda. É assustador demais. Me incomoda profundamente. Eu isso me incomodo da minha zona de demais. Conforto. É muito mais fácil eu pegar uma arma, né, e sair matando. Acabar com os que pensam diferente de mim. Ou eliminar. Eliminar. Eu vou eliminar o diferente, porque é o diferente que está errado. Você fala o que eu não gosto, eu tiro você de lá. Tiro você de lá, eu mudo você de função, eu coloco você em outra posição. Você não me serve aqui mais, você está diferente. Meu pai, ele tinha uma frase que ele fala de vez em quando até, que o corpo estranho, a plebe estranha. Então, assim, todo ser diferente é suspeito pela maioria. Aí vira alvo, né? Alvo de pedradas. Alvo, né? De pedradas. Então, que a gente possa dar passos mais saudáveis em direção ao amor. Sem medo de errar. Sem medo de escolher caminhos, né? Sem pressa. Sem pressa. Dos resultados. Que a gente. Mas lembre que Jesus, ensinando o amor, ele mostrou que amar não quer dizer se eximir de alguns compromissos, não quer dizer se eximir de algumas dificuldades que virão por querer amar. Quando a gente escolhe agir pelo amor, não quer dizer que tudo está resolvido em nossa vida. Não quer dizer que porque eu amo, nossa, vou ter dinheiro à vontade, vou ter privilégios à vontade, não vou ter problemas na minha vida. Não, não tem nada junto com a ideia amor. Isso não é uma coisa, não é uma condição que vem junto. O amor não é isso. O amor é um sentimento desenvolvido que faz com que você compreenda a situação que você está, compreenda o próximo, entenda a fragilidade do outro, perceba que o outro também tem necessidades como você tem. Esse desvio, né, desses hebreus estava escrito nos Salmos, ia acontecer. Não, veja só, Jesus não foi entregue por Judas, como nós falamos semana passada. Ele não foi condenado por esses judeus, esses hebreus, naquele momento. Ele não foi morto à toa. Tinha uma razão de ser. Ele se martirizou, e essa martirização dele que permitiu que essa história viesse até nós. De repente, se ele tivesse vivido até uma idade avançada e morrido de velhice, de repente não teria o impacto que teve. Exato. Na humanidade. Exato. Foi necessário, realmente. Agora, dentro desse quadro que foi necessário, Alan, surgiram diversos personagens que faz com que a gente tenha esse exemplo, que possa traçar essa analogia com a nossa vida atual. Por exemplo, quando a gente vai falar de Pilatos, Pilatos ali era cumprir a função de um juiz, ele julgava. Juiz, é. Né? E no caso dele, ele não dá para... Eu, desde a minha infância, realmente, quando eu vi essa passagem, eu sempre ficava pensando, mas ele não fez nada. Ele não fez nada, ele não é culpado. Omitiu, né? Ele não fez nada. Ah, não, digo Jesus, né? Assim. Ele, não, o Pilatos. Ah, o Pilatos ele não fez nada, ele é inocente, ele não fez... eu não conseguia ver a responsabilidade nele, né? Isso como criança. Aí a gente foi entendendo mais, e hoje, mais, um pouquinho mais só esclarecidos, a gente percebe o tamanho da responsabilidade da omissão, né? Você se omitir. Então, um juiz que se omite, que vê a injustiça hoje, né, ele é tão responsável por tudo aquilo que ocorre depois em função da omissão dele. Essa omissão, ela, porque se ele se posiciona, ele teria talvez um conflito a lidar com político com os líderes judeus. Porque lembre que era uma região que ele estava tentando dominar para os romanos, mas era uma região de muito conflito, era uma região muito difícil de liderar. Então ele falou assim, pô, vou sair na minha zona de conforto aqui, que agora que eu estou conseguindo. Falou, mata um a mais, um a menos, o que é um a mais, um a menos? Mas ele também não tinha a amplitude de perceber quem era Jesus. Então, se ele fosse um juiz ponderado, o que ele faria? Deixe esse homem comigo, vou analisar. E entrevistaria mais vezes, tentaria entender. Podia ser que ele virasse cristão naquela hora. Não só depois com Constantino, né? Exato. Roma foi virar cristã 300 anos depois. Então, são oportunidades que eles tiveram naquele momento, que os romanos, eles tinham uma atitude muito interessante como conquistadores. Muito inteligente. Eles conquistavam, mas eles não sufocavam a cultura daquela região. Eles tentavam fazer uma interação com a cultura daquela região. A única coisa que eles exigiam é o pagamento de impostos. Ponto. Aí, fora isso, você continua vivendo do seu jeito, fazendo as suas coisas, numa boa. Isso é muito inteligente para um povo que pretendia dominar o mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eles acabavam não se posicionando, né, em certas questões como essa, e cometendo o mal da liderança que não se afirma, né? Não impõe os seus valores, né? Não se posiciona, né? E essa falta de posição, ela é muito negativa, porque quando você tem um líder que faz o que os outros querem que ele faça para continuar como líder, será que realmente ele é um líder? A liderança, ela exige sacrifícios, ela exige tomada de posição. Então, o líder que faz coisas para agradar quem ele está comandando, e só faz coisas para agradar quem ele está comandando, de verdade não está liderando. Na realidade, ele está gostando de estar no poder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que é uma liderança, né? E nós lideramos dentro de casa, lideramos numa empresa, lideramos numa escola, lideramos no trânsito, lideramos. Como que nós estamos? Que líder que nós estamos sendo, né? Que líder que nós esperamos ser? Que líder nós esperamos encontrar na vida, né? Bom, meu amigo, a hora passa, né? Agora eu olhei ali para o relógio e já vi que faltam 2 minutos para a gente encerrar o nosso programa. É uma delícia falar desses assuntos. A gente ficaria aqui, e eu conhecendo bem o Wilson, a gente ficaria aqui por boas horas, né? O André não ficaria, porque o André tá já lá desligando tudo, guardando tudo, mas eu com isso ficaria, né? Mas as suas últimas palavras, meu amigo Wilson. Olha, eu queria aproveitar e falar rapidamente aqui sobre a campanha Conheça o Espiritismo, uma campanha da USE, que a entidade pretende distribuir 25 mil livros espíritas, né? Você está acompanhando lá. E é aquele livro que você conhece, né? Lembra? Houve outras ações assim nela? Na realidade, eu auxiliei na época que nós escolhemos esse livro, fui um dos primeiros que li. Mas não o único que li, né? Essa leitura, ela é muito gostosa. É um livro que realmente você tem acesso aos fundamentos da doutrina espírita de uma forma muito simples, muito didática. É muito gostoso de ler esse livro. Você senta e não para de ler. Muito bom, realmente. Eu sempre, quando a gente presenteia alguém, né? Eu acho que a melhor maneira para conhecer a doutrina é pela linguagem, né? Quando a gente fez essa campanha na última vez, eu acho que foram 15 mil livros, se eu não estou enganado. Esses livros foram para vários países. Esse livro, ele percorreu inúmeros lugares e realmente com muitos retornos saudáveis. E agora nós estamos querendo fazer outro, né, Wilson? Pois é, 25 mil livros espíritas que serão distribuídos nas casas afiliadas à USE Piracicaba aqui. São mais de 30 casas afiliadas. Para que essa ação seja possível, a entidade conta com a ajuda de todos, né? Nós temos que unir nossas forças para que possamos levar essa mensagem a quem realmente necessita dela. Então, estamos aceitando doações. Você pode doar com qualquer valor. Acesse o site usepiracicaba.com.br. Lá na primeira página, já lá em cima, tem um termômetro que indica já quantos livros foram arrecadados, quanto está faltando. Ali você clica no botãozinho Quero Saber Mais e Participar. Você vai para uma página. Embaixo da página, você tem a opção. Você tem os dados da conta, se você quiser fazer um depósito, né, uma transferência direto para a conta do Itaú da USE. Ou você tem ali também o botão do PagSeguro, que você pode entrar, pagar com cartão de crédito, de débito, boleto, do seu banco. Aí tem uma diversidade de formas de pagamento para você fazer. E de qualquer valor. Então, dessa forma, eu acredito que todos tenhamos a oportunidade de participar dessa ação. Vamos lá, 25 mil livros a USE conta com a gente. Eu fico por aqui e agradeço, Alan, profundamente pela oportunidade, pelo convite que me fez. Muito obrigado aqui também ao amigo André Sanson, que está aqui com a gente. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho que tem conosco. E nós, novamente eu ressalto, estamos aqui por vocês, né? Continuamos trabalhando, renovando as nossas forças por vocês. Os textos que foram lidos aqui, eu acho que o Alan vai publicar lá depois no Facebook. Vocês comentem também, compartilhem. Uma excelente semana a todos nós. Fiquem com Deus. Tivemos ouvintes hoje de vários locais do Brasil e dois dos Estados Unidos. Então estamos indo com o nosso trabalho de divulgação. Ajude a divulgar. Tenha um ótimo domingo. Quarta-feira estarei no caminho. Estarei fazendo palestra. E agora esqueci o nome do centro. Olha que coisa, né? Mas a gente se encontra por aí. Uma ótima semana a todos. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.